¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá, olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Friday Night aqui na Rádio Andarué. Pois é, estamos a dar início a mais uma edição do nosso Friday Night. A mais um fim de semana de grandes músicas para curtir a partir de agora e também perto das 2 da manhã. Ora, mas muito bem, eu sou o Carlos Bonaparte e trago para vocês hoje grandes músicas. Para começar, vamos ter, por exemplo, a Alexandra Prince, os Treasure, e sabem quem é que vamos ter assim em primeiro lugar? O mix espetacular de Numb, tema de Linkin Park e Jay-Z. Ai, não conhecem? Então vai tocar a partir de agora só para vocês. Bem-vindos a mais um Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take. I need you to scream till your lungs are sore.

I feel so alive. então estou a gostar da noite, muitas energias por aí, eu espero que sim, grandes músicas para a melhor edição de hoje do Friday Night. Mas o melhor, meus amigos, vem agora, é que nós vamos soltar a Miss Cannibal. Ela chama-se Kessa e anda aí que nem louca. Espetacular este Cannibal, brutal, brutal, brutal. Mas não é a única, vão mais 4 seguidinhas, são 5 ao todo para nunca mais parar. Esta é a tua melhor pista de dança aqui na Rádio Interweb, sempre às sextas-feiras, entre meia-noite e as 2 da manhã. E atenção, porque hoje, tal como na semana passada, vamos ter aqui o nosso momento de Hero Dance dos anos 90 para recordar essas grandes músicas que fizeram muito sucesso, que fizeram dobrar o capacete, alucinar completamente. Mas atenção, porque agora é aqui, em 2011, a pura da loucura na Rádio Interweb. Vamos à música então, que é essa com Cannibal! Friday Night. But just not, baby, when it comes to you. I get so hungry when you say you love me. You know what's good for you. I think you're hot, I think you're cool. You're the kind of guy I'd stalk in school. But now that I'm famous, you're up my anus. Now I'm gonna eat you, fool. I eat boys up, breakfast and lunch. Then when I'm thirsty, I drink their blood. Carnivore animal, I am a cannibal. I eat boys up, you better run. That's when the hunger really hits me. Your little heart goes pitter patter. I want your liver on a platter. Use your finger to stir my tea. And for dessert I'll suck your teeth. Be too sweet and you'll be a goner. Yep. I'll pull a Jeffrey Dahmer. I eat boys up, breakfast and lunch. Then when I'm thirsty I drink their blood. Carnivore animal, I am a cannibal. I eat boys up, you better run. You up. I back it up like a Tonka truck. That badonka donk is like a trunk full of bass on a old school Chevy. Seven tray Dunkin' Donk. All I need is some vodka, some chunky conk, and watch a chico get donkey conk. Maybe if you ready for things to get heavy, I get on the floor and at a fool, will you let me? Lally, no believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. mess with the wow. Mais uma que toca já a seguir. On the other side, other side, other side. noite de sexta-feira. Aliás, sexta-feira já é sábado, mas pronto. Eu espero, ouvintes, que estejam a divertir-se ao máximo, que estejam a desfrutar ao máximo destas músicas que eu trago com tanto gosto para vocês. Sabem, é que agora vamos nós viajar até aos anos 90. Esses grandes anos 90 que fizeram, sei lá, fizeram-nos delirar, fizeram-nos entrar com em êxtase. Eu não que era pequenino, mas vocês que já têm, se calhar, uns aninhos a mais do que eu, sei lá, 3, 4 aninhos a mais do que eu, já vibravam muito com estas músicas, não é? Mesmo eu, hoje guardo muitas saudades dessas melodias fantásticas. Por exemplo, a de Ice Max MC, aliás, Ice Max MC, isto está difícil, Ice MC, com Take Away Color, ou a Morgana Never Gonna Make, por exemplo, são grandes músicas que já na altura ouvia e pensava, bom, isto é do além. Grandes músicas para ouvir então agora. São apenas dois dos exemplos, duas das cinco músicas que vêm já de seguida. E sabem que mais? São cinco músicas sem paragens. É verdade, é sempre andar. Vamos começar a contagem e assim que chegamos ao 1, arranca a música, não para mais. 5, 4, 3, 2, 1. It's a the boom shakalak for making neck pop and bend up your back in a different style. Sin, Ice MC come back and me dip on a mission. Watch you Feel alright, or bassline bumping, girl them jumping. Everybody now they body looking for something. Some of them a look this, some of them a look that. Some a look a girl and even some of them a look man. Level vibration, they ain't the dancer. Come crew, the people just jump and pounce. So I to the C, to the E, to the M, to the C. Mr. Crumb, cause the people follow me with the rhythm and the way that me wiggle and me wine with the words. Make you dance and move your behind. So wipe your forehead if your head a sweat and drink a beer and find the action. In the vicinity you have the ability. Dash where the coke and dash where the ecstasy. Take away the color, erase away the pain. Let's all live together, we're all the same. Open up your heart and open up your mind. Free to be is one, just about that time. Let's fuck it, baby, let's fuck it. Antena Web, sintoniza-te. Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same about you. Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same about you. And you can tell me your reasons, but it won't change my feelings. I feel the same about you. Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same about you. And you can tell me your reasons. música que acabamos de ouvir. Atenção, atenção, porque estamos quase no final do nosso programa. Já estão quase 2 horas, bem, ainda não são bem 2 horas completas, mas vamos estar daqui a bocadinho. Eu vou trazer-vos agora mais 5 músicas e depois vou voltar para as despedidas. Pois é, porque o tempo passa muito depressa. E a música que vamos agora ouvir é mais uma daquelas dos anos 90. Sabem, essas grandes que nos punham a dançar e que nós queríamos parar, mas já não conseguimos. Pois bem, é mesmo o que nos traz Serena Perez. Mas tem mais: Baby Baby de Corona, Hit of the Night dos Colors. E mais, não digo. Espero que gostem desta última seleção musical. Eu volto daqui a pouco para as despedidas. Até já! For all the times that we ever wanna be, look at us, baby, look at us now. For every day that I should have you by my side, we'll make it, baby, look at us now. For every night I pray. We'll be right back.

que ouvem o melhor dance music? Claro, está na Rádio Antena Web e no Friday Night, ora nem mais. Pois é, mas o Friday Night está a chegar ao fim. E eu vou só vou voltar agora na parte da semana, pois é. Ora bem, vou-vos deixar com 4 grandes musiquinhas, já não são 5, já são 4. Vamos ter aqui Another Day do Whipfield, Gimme Gimme Gimme dos 18s. Vamos ter BBE com 7 Days and Weekend, aliás, and When Weekend. E por que não também ficamos com Shut Up. É a música que vamos deixar na edição de hoje do nosso Friday Night. Fiquem bem, já a seguir Electric Nights, a festa continua. Até para a semana! Toy, don't you treat me cruel.